Porcelain 6303, chama Recife, ano 251, alterna 1 no 3325. 251 no 3325, boa. De 4.000, 643. Colo 643, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. 2.500, 643. Número 52, redução 2009. 2009, tá 352. Tan 3600, passando dunas, completa final, chama torre 1 no 895. 895, obrigado, Bonete. Uno 643, autorizado ILS, reporte estabilizado. Mandará estável, 1643. Tan 3152, desce para 3.000 pés, que é legal no 0 no 5. 3.000 pés, está livre da restrição em TAP ou... Livre restrição. Afirmativo, 3.000 pés, 1.015, Tan 3152. Salvador, boa noite, Uno 714, assente da Bravo. Uno 714, assina a identificação, desce para 050, voa Mari para chegar na Mari. 050, voa Mari, chegada Mari, Uno 714. Utilizador, 1.043. Voo no 643, completa final, torre 1 no 895. 895, boa noite. Boa noite, com pouso. Fez 152, desce para 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Desce para 2.000 pés, reportará estabilizado, tá 3.152. Voo no 714, direto do UNA, desce para 3.000 pés, que é legal no 0 no 5. Direto do UNA, 2.095, ao Uno 714. na 3, eu acho que o restring... Controle de Salvador, legal, boa noite, engenheiro 4, comandando 110, tá no ideal de descida. Pioneiro 45, está sob contato radar. Desça para o 050, voa Mari para a chegada Mari. 050, voa no Mari. Janeiro 45, informe velocidade indicada. Agora 170. Gente, Janeiro 45 tem condições de incrementar? É, 180 a gente consegue. Janeiro 45, incremente velocidade, 180 nós, se possível mantenha até duna. Vai tentar mais um pouquinho aqui, 145. Estabilizado para 3152, LSX3. 3152 completa final, torre 1-1895, bom pouso. Gostaria de confirmar a frequência da torre? 1-1-8, decimal 95. 295, obrigado. Gol no 714, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporta estabilizado. 2000, autorizado ILS, vai informar estabilizado, X-ray 1-0, gol no 714. Janeiro 45, direto Duna. Janeiro 45, direto Duna. Controle, poderia confirmar a frequência da torre? Torre 118, decimal 95. Ah, só me Pioneiro 45, desça para 2.000 pés, que é legal no 0 no 5. Para 2.000, ajustado bem. Vou no 714, completa sinal, torre 1 no 895. 1895, 1714, boa noite. Boa noite, bom pouso. Pessoal, boa noite, Gol 606. Gol 606, boa noite, acendo a identificação, desce para o 050, voa ITAP. 050 ITAP, Gol 606. O Xané 6258, boa noite, acionando a identificação, desce para o 060, chegada a mais. Ficou, desce para o 060, mas chegada a mais, Xané 6258. 045, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. VLS vai reportar estabilizado, entendeu? Meia, desce para 2000 pés, que é legal no 0 no 5, direto Duna. Ok, para 2000 pés, direto Duna, Gol 606, bem. Puxa, na 6258, direto TAP, desce para 3000 pés, que é legal no 0 no 5. 45, completa final, torre 1895, composto. 7, que é negar 10 no 5. 3000, 10 no 5. Boa noite, Web 5899, Marcão Charles. Web 5899, boa noite, essa é uma identificação, desce para 4 mil pés, que é negar 10 no 5, direto e tap. Gol no 606, estabilizou? Afirmo, estabilizado na final da 10, gol 606. 606, completa a final, torre no 895. 18 no 5, 606. 118, decimal 95, gol no 606. 9-5, grato, gol 606. O Xané 6258, desce para 2 mil pés, autorizado ILS, reporta estabilizado. ILS, para 2 mil, reporta estabilizado, Xané 6258.